sobre o sol. Vida moderna, carro moderno. Foda-se o que eles disseram. Mantive a lealdade com quem tava perto, quem tava comigo no inferno. Eu aprendi a desconsiderar quem não me considera. Cê não confia nele, então deixa ele longe dela. Abre a janela, acelera, amor. Que se for parar pra ver, você não é nada sem ela. Foi tão divertido, foi um dia maravilhoso. Ontem na piscina também. E nossa, ganhar do jeito que eu ganhei, sinceramente, obrigada. Grana vai, vem. Eu vou gastar tudo contigo que a grana vai, vem. Facilidade, hein. Ela deixou meu pau duro na habilidade, hein. Ela é das ruas, mas trampava na farra. E passava tarde atendendo uma dama. Eu disse vamos, ela fez a bagagem. Ela fez dinheiro, ficou mais confiante. Girl, sou da cidade grande. Todo esse dinheiro tem um cheiro de sangue. Eu sou um vendedor ambulante, mais livre que você que fica preso no trânsito. Eu vou te encher de brilhante, de onde eu ganho. Sempre tive muitas armas no alcance. Por que que eles tão brincando com essa coisa de gangue? Caras não são rap, eles são comediantes. Same, falo sério. Um fim de semana eu vou e same. Same, same, falo sério. Não tem a mesma graça quando é same. Same, same, falo sério. Um fim de semana eu vou e same. Same, same, falo sério. Não tem a mesma graça quando é same. Não tem a mesma graça sem você. Essa garrafa tem outro sabor. Todo esse champanhe com lagosta, isso não é valor. Olha essa lembrança que ficou. Apagou a lembrança de outra boca. Ring, ring, alô. Por que cê me deixa assim tão solto? Mente, mas alguém já me contou. Tempo passa, o céu muda de cor. Tudo muda junto com as pessoas. Como foi o seu primeiro amor? Eu nunca dormi. Você tem sabor de melancia. Quero misturar com esse trem. Quero te fazer chorar de rir. Vamos ver onde que serve o gin. Lingerie. Vou filmar, mas vou guardar pra mim. Classe executiva. Ela diz que não quer mais dormir. E não quer sair da minha cabine. Same, same, falo sério. Um fim de semana eu vou e same. Same, same, falo sério. Não tem a mesma graça quando é same. Same, same, falo sério. Um fim de semana eu vou e same. Same, same, falo sério. Não tem a mesma graça quando é same. Não tem a mesma graça sem você. Essa garrafa tem outro sabor. Todo esse champanhe com lagosta, por isso não é valor. Olha essa lembrança que ficou. Apagou a lembrança de outra boca. Ring, ring, alô. Cê me deixa assim tão solto. Mente, mas alguém já me contou. Tempo passa, o céu muda de cor. Tudo muda junto com as pessoas. Como foi o seu primeiro amor?